sexta-feira, eles foram na igreja junto, eles se reconciliaram, pela graça de Deus, pelo nome glória do Senhor, eu recebi essa graça, eu agradeço, obrigado Senhor pela graça recebida, e obrigado Senhor, Padre Reginaldo Mazotti, por ser esse anjo. Deus abençoe, querida, Deus a proteja. Me alegro também. Filhos queridos, povo amado de Deus, hoje é dia de São Lourenço, a história dele é maravilhosa, eu vou contar daqui um pouquinho. Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia, que alegria, a boa nova ouviremos. Aleluia, venham todos, a sua festa nós viremos. O texto de hoje, João 12, 24, 26. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida irá perdê-la, mas quem odeia sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos, eu só vou tomar uma frase. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só. Eu vou repetir, ei, presta atenção. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só. São Lourenço, gente, eu tinha, esses dias tiraram um sarro de mim numa entrevista que eu dei na Canção Nova, que eu falei errado, que eu tinha dois hobbies, mas eu brinco aqui porque a gente não é perfeito, mas um hobby meu é ler Vida de Santo. Eu tinha 14 anos quando eu via ler a vida de São Lourenço. Você já ouviu falar de São Lourenço? Não? São Lourenço é um mártir. Ele foi aprisionado e pediram que ele renunciasse a Jesus, mas não o fez. E ele foi colocado sobre uma grelha aquecida, embaixo carvões ardentes. São Lourenço provou a sua fé, preferindo ser queimado vivo. Diz os relatos que quando acharam que São Lourenço iria desistir, disseram: Lourenço, renuncia a Jesus. Ele, já todo queimado de um lado, disse com coragem de um bem-aventurado: vira-me, disse ao carrasco, este lado já está queimado para Jesus. Filhos queridos, o Papa Dâmaso, certa vez assim pregou: chicotes, algozes, as chamas, os tormentos da corrente não puderam contra a fé de Lourenço. Tenhamos nós, dizia o Papa, um pouco mais de coragem e de amor a Jesus, como São Lourenço. Filhos queridos, às vezes nós reclamamos de tão pouco. Hoje ser cristão implica tão pouco em nossa vida, porque pouco nos é cobrado. Para uns é um título, para outros conveniência,